reparem bem, o meu lugar é cadeira 36, fila A. A de António. Ninguém me tira da cabeça que isto está no papo. Cartão de crédito Benfica da Caixa mais cartão de sócio, igual ao lugar de ouro. Domingo às 20h45, habilites ao jackpot de 73.200€ em barras de ouro no Benfica Paços de Ferreira. O melhor lugar do estádio pode ser o seu. Adira já o seu cartão de crédito Benfica da Caixa Geral de Depósitos. TAEG 24,4% para qualquer montante de crédito. Base de cálculo de 360 dias. ATAN 20,75%. Calculado nos termos da legislação e com reembolso a 12 meses. Concurso publicitário 194 autorizado pelo Governo Civil de Lisboa. Amor, amor, amor. Sofazinho, desfile de carnaval de televisão. Os meus pais vêm, trazem os miúdos do meu irmão mascarados de índios. É o máximo! Aproveite o carnaval, vá para fora e divirta-se a sério. Andorra, Veneza, Évora e muito mais. Venha conhecer todos os destinos de arromba para o seu carnaval com a Top Atlântico. Esperamos por si. Para mais informações, consulte-nos. Top Atlântico. Viaje na maior. Boa tarde, são 4h58, menos uma hora nos Açores. Ângelo Correia confessa na TSF que, por ele, Manuela Ferreira Leite podia sair já amanhã da liderança do PSD por razões políticas, mas este antigo dirigente do partido também acrescenta que uma ruptura tem de partir de Ferreira Leite e da restante direção. No final da reunião da OIT, a expressão mais ouvida foi oportunidade perdida naquela que é a crítica unânime de patrões, sindicatos e governos que gostavam de ter ido mais longe nas medidas concretas para sair da instabilidade. Vieira da Silva admite que a situação económica do país é mais negativa do que aquela que se esperava e por isso, diz o ministro, exige-se uma mobilização mais intensa de meios, em particular na defesa do emprego. Já Cavaco Silva reafirma como é importante saber escolher as prioridades. O presidente aponta como principal prioridade a emergência social. Mais à frente vamos contar-lhe porque é que a Microsoft está a oferecer dinheiro, mais de 190 mil euros, em troca de certas informações. A Staples está com uma promoção imperdível. Se você entrar na Staples a pescar os olhos, pode comprar uma câmara digital Casio EX-Z85 com 9.1 megapixels, SD 2GB e oferta de bolsa por apenas 109 euros com cartão cliente. Entrou, pescou, levou uma câmara digital Casio com 9.1 megapixels por apenas 109 euros. Staples. Comprar barato é tão fácil. Promoção também válida para quem não tem o costume de pescar. Mas recomendamos que pisque os olhos para lubrificar a córnea. Obrigado. Avizinha-se um fim de semana de sol, é esse o cenário para amanhã, segundo os técnicos de meteorologia, com temperaturas máximas que podem atingir 18 graus em Lisboa, 19 graus em Faro, 18 graus é a máxima para o Porto. Está com a tarde informativa TSF de sexta-feira, vamos atualizar a informação às 5 horas, Ana Cristina Henriques. Ângelo Correia, ex-dirigente do PSD, apoiante de Pedro Passos Coelho nas últimas diretas, garante que não quer contribuir para nenhuma situação anormal no partido, mas em declarações esta tarde à TSF, Ângelo Correia é bastante claro quanto àquilo que defende quando se fala da atual liderança do maior partido da oposição, António Pinto Rodrigues. Se dependesse de Ângelo Correia, Manuela Ferreira Leite já não era líder do PSD. Por mim, a doutora Manuela Ferreira Leite podia sair amanhã. E porquê? Por razões políticas, porque acho que não consegue desempenhar a função de modo a garantir ao PSD um resultado capaz e uma performance adequada àquilo que são as expectativas dos seus diretores, dos seus militares. O antigo dirigente do PSD sustenta que se devem cumprir as regras internas e os prazos. Manuela Ferreira Leite tem um mandato de 2 anos. No entanto, Ângelo Correia considera que a atual líder tem de avaliar se tem condições para se manter. Com certeza. Ela, em conjunto com a direção do partido, devem fazer essa avaliação, tendo em conta a opinião dos militantes, a opinião das sondagens, a opinião dos mídias em geral. O antigo ministro e dirigente social-democrata recusa-se a provocar uma ruptura. Ângelo Correia acha que Manuela Ferreira Leite tem de sair de vontade própria. Respeitarei o mais possível as inclinações dela e a vontade expressa pelos militantes há 9 meses atrás. Então uma situação de ruptura terá sempre de partir da líder, é isso? Só da Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite e da sua direção. E de mais ninguém. Ou seja, não é legítimo moralmente que se faça congressos extraordinários nessa altura à revelia da senhora doutora e à revelia da Comissão Política. Tem que ser uma atitude pensada em conjunto e conestada pela própria direção do partido. De outro modo, eu penso que abusamos dos mecanismos democráticos e isso é um princípio que eu não aceito. A opinião pessoal de Ângelo Correia junta-se assim a outras vozes que, no partido, contestam a estratégia de Ferreira Leite. Foi o caso ainda ontem de Pedro Passos Coelho, também ele dizendo que não quer beliscar a liderança do PSD. Passos Coelho, no final de um almoço no American Club em Lisboa, sublinhava, no entanto, a necessidade de o PSD ter uma mensagem mais clara nesta altura. São declarações que recuperamos agora. Tem sido uma peça, tem sido difícil encontrar um desempenho que as pessoas percebam do lado da sociedade civil, o que é que o PSD quer. Pedro Passos Coelho avisava ainda para a corrida contra o relógio, admitindo que o projeto alternativo do PSD para o país está ainda longe. Sabemos, porque não somos cegos, que esse resultado está longe de ser alcançado. Porque vemos as sondagens, falamos com as pessoas e sabemos que há um caminho muito grande para percorrer. Eu espero sinceramente que esse percurso, que é tardio e que estamos, enfim, numa corrida de contrarrelógio, mas que ele possa ser coroado de êxito, porque como tentei aqui dizer hoje, o país precisa dessa mudança. Declarações de Pedro Passos Coelho ontem, depois de ter participado num almoço promovido pelo American Club em Lisboa, sem querer atacar a liderança do PST, mas mesmo assim fazendo vários reparos quando questionado sobre se acha que Manuel Ferreira Leite tem condições para ir às legislativas deste ano. Passos Coelho limitava-se a dizer que Manuela Ferreira Leite iria fazer uma avaliação ela própria sobre as condições anímicas que tem para esse combate. Agora, como já escutámos em declarações esta tarde à TSF, Ângelo Correia, numa opinião pessoal, confessa que por ele, Manuela Ferreira Leite podia sair já amanhã da liderança do PSD por razões políticas, sublinhando, no entanto, que ele, Ângelo Correia, também não quer causar nenhuma situação anormal no partido, porque uma ruptura terá de partir de Ferreira Leite e da restante direção. Na análise a estas declarações de Ângelo Correia esta tarde na TSF, Mário Bittencourt Rezendes, comentador em Política Nacional, conclui que estamos perante mais um erro político no PSD. Eu acho que se trata de mais um episódio de tiro no pé dentro do PSD. E vejamos porquê. No fundo, a situação atual do país e os meses que temos até às eleições abrem uma janela de oportunidade para que se possa aproveitar a previsível degradação da força política do Partido Socialista e do seu governo. E o PSD vai agora lançar, aliás, um conjunto de iniciativas de debate alargado de todo o país, de captação de novos valores. Ou seja, apesar das sondagens indicarem até agora dificuldades de Manuela Ferreira Leite e da sua equipa em captar o descontentamento, os votos que o PS tem perdido, a verdade é que, do meu ponto de vista, não faz muito sentido estar a mudar de líder a meia dúzia de meses das eleições, não é? Portanto, além do mais, não me parece, tanto quanto se conhece Manuela Ferreira Leite, que ela saia pelo seu pé. Seria levar o PSD para um processo de debate interno que seria profundamente desgastante e inconveniente nesta altura política e que só iria, obviamente, beneficiar os seus adversários. Portanto, acho que, de facto, no PSD, eu percebo que a General Júlio Correia, que foi um dos maiores patrocinadores, se não, se calhar, o maior da candidatura de Pedro Passos Coelho, ambiciona, se calhar, ver o seu afiliado político chegar mais cedo à liderança do partido. Mas acho que é um erro querer que chegue antes das próximas eleições. Acho que, do ponto de vista do partido, devia ser Manuela Ferreira Leite como líder a disputá-las e tudo aquilo que for feito para desgastá-la só pode correr a benefício do Partido Socialista e do seu governo. São dados destacados na análise política de Mário Bittencourt Rezendes, depois das declarações feitas esta tarde à TSF por Ângelo Correia.